churrasqueira aí, mano. Eu preciso da cinza do seu cigarro. Rapaz, vai trabalhar, sai daqui, ó. Tô uma vergonha na cara, seu noia. Ah, eles não aprendem, né? Sempre contando mentira pra usar droga. Desse jeito, a maldita terminou. A primeira que fumou, a bicha nessa de legumes. Não tem mais fome, nem com menos nome. Deixa de ser burro e ser visante do crack. Desse jeito, a maldita terminou. A primeira que fumou, a bicha nessa de legumes. Não tem mais fome. Deixa de ser desvisante do crack. Viciou, se tornou cada vez pior. O inimigo te venceu como Tocojó. Deu brisa, pois Cris e o crack descontrolou os menores no crack. Não importa a vida mais, já não tem porquê. Na sua casa a família não quer nem saber. E nem procurou a sua melhora. Tudo que conquistou vai na boca e troca. Roubou a casa do vizinho, eles não teve dó. Linchou ele mesmo antes de fazer o B.O. Sujeitou, só pensou na maldita droga. Para quem era um fiel lá da sinagoga. Quem te viu, quem te vê, não te reconhece. Pega um pouco do produto e desaparece. O seu corpo acostumou com essa rotina. Destruiu o organismo com adrenalina. Andarilho sem destino com as vestes sujas. Tá cabelo, tá com medo, vendo até coruja. A loucura projetou toda a sua dor. É horrível e assustador, devastador. O que recebo deles como alimento é a dor e o medo. Se jeitou, a maldita dominou. A primeira que fumou, a bicha nessa te levou, man. Não tem mais fome, nem com menos nome. Deixa de ser burro e ser visante do crack. Se jeitou, a maldita dominou. A primeira que fumou, a bicha nessa te levou, man. Não tem mais fome, nem com menos nome. Deixa de ser burro e ser visante do crack. O negócio é lucrativo para quem fornece. Quem venceu esse problema nunca mais esquece. Enfrentou diversas vezes o apuramil. Assim que é. E perdeu tudo que tinha na mão da civil. Usando eles como escravos do entorpecente. Destruindo pouco a pouco a família da gente. Promovendo a prostituição infantil. São os mesmos que introduzem as drogas no Brasil. Alucinando a pivetada desde muito cedo. A ter responsa no pacote e também no dinheiro. Os moleques se envolvem, não tão nem aí. O lugar dele é no submundo, não aqui, crack. Acredite, se quiser, vai roubar sua alma. Desequilibra sua fé, como manter calma? Se o mesmo procurou esse tal caminho, te apagou todo o amor desde pivetinho. Oh, o pastor te abordou e te revelou. É chegado o final de toda a sua dor. Falou, o que te perturba hoje vai cair. Todo sofrimento intenso chegou ao fim. Se jeitou, a maldita dominou. A primeira que fumou, a bicha nessa te levou, man. Não tem mais fome, nem com menos nome. Deixa de ser burro e ser visante do crack. Se jeitou, a maldita dominou. A primeira que fumou, a bicha nessa te levou, man. Não tem mais fome, nem com menos nome. Deixa de ser burro e ser visante do crack. Loucas horas no ar, pode acreditar, assim que é. Contando pra você o sofrimento de vários companheiros, de vários parceiros que se encontram aí, ó, perdido, que desvalorizaram a sua vida e chegaram ao pó, morou, mano? Aê, se conscientize, parceiro, presta atenção. Sua vida vale muito mais, morou, João? Se sente mais forte, mano. Fé em Deus. Eu sobrevivo do medo deles.